162-5-0, confirmando autorizado 060. Oxe, não é 6250? Confirmar 060, desce para o 60. 050, Oxe, não é 6250, aguardando a detonação para 17. 050, já. O Lima Kilo Zulu. Prossiga, o Lima Kilo Zulu. Confirme da presente apoio ideal. O Lima Kilo Zulu autorizado da presente direto de China, ainda mantendo a atenção a 2.500 pés inicialmente. 2.500 direto, por favor, o Lima Kilo Zulu. O Papa Tango Romeo Serra X-Ray. Romeo Serra X-Ray, confirma estimado de pouso em Porto Seguro. Romeo Serra X-Ray. Firme o estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o pouso em Porto Seguro. O Romeo Serra X-Ray como Calesa 2. Sonar 6250. 6250. Cruza agora à esquerda para o 045, limite radial 310 de Salvador. Esquerda 045, limitado pela 310 de Salvador, 6250. Romeo Serra X-Ray. Confirma o estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. Pouso em Porto Seguro. Romeo Serra X-Ray, confirma estimado de pouso em Porto Seguro, o controle não conseguiu copiar. Channel 6250, nesta proa desça para 3 mil pés, o ajuste no 015, guardando os vetores para a final da pista 17. E sente desça para 3.500, 250. O Lima Kilo Zulu, confirme o nível solicitado em atenção. Chuva inicialmente para o 045, Lima Kilo Zulu, aguardando atenção 1105. Zulu, Juliette Serra, reporte visual com a parapulsa. Recorde 90, prossiga. Agora com o Recife, 12685, alternativa 13365, bom voo. Papá, papá, Zulu, Juliette Serra. Alternativa, está agora 60 milhas, mantemos 045. E serviço está terminado, chame controle Ilhéus, 12001, bom voo. Serviço radar terminado, mantendo 045, chame controle Ilhéus, 12001, bom voo, Zulu, Juliette Serra. Romeu Serra, X-Ray e chamado por seguro. Romeu Serra, X-Ray. Sente o Lima Kilo Zulu, quando possível, estimado no ingresso na terminal Ilhéus e o pouso em Porto Seguro. Lima Kilo Zulu. Romeu Serra, X-Ray, confirme a proibida para Porto Seguro. Mil pés, o ajuste no 095, direita para o 090. Direita 090 para 2000, 6250. Romeu Serra, X-Ray. Patango Romeu Serra, X-Ray. Na presente, confirme a proibida para Porto Seguro. Gente, o meu Serra X-Ray foi inicialmente Coral, vamos coordenar agora com o Ilhéus para o de Porto Seguro, para o Romeu Serra X-Ray. Gente. O Lima Kilo Zulu, livre ascensão 105. 105, Kilo Zulu. Principal visual com a 17, o 6250. Funcionando 6250, visual com a 17. Afirmativo, possível base pela direita e interceptar final. Sente, visual com a 17, torre 118.6, bom pouso. 18.6, grato. Número 250. 250, prossiga. 6250. 6250, torre, 118 meia dúzia. 18,6, sem resposta. Tentar novamente. 1219, Oxoné 6250. 1219. O 6250 da Oxo mandou a 219. Chamou o sol? Perdão, confirma a torre, está em 18,6, 18,3. 18,6. 18,6, grato. Estão no site, na aproximação, está autorizado a decolar. Vento 100 graus, 109, reporta fora do solo, fora da ponta. Torre 6250 da Oxa, final, baixou o travão no 7. O Guardião 02 está conduzindo a decolar do PAT, confirmando. Ok. O Oxoné 6250. Chega o trem de pouso, vento 110 graus, 08 nós. Informa o helicóptero decolando à direita do seu Oxoné. Interfere com a aproximação. Autorizado pouso, pista no 7. Ok, ciente do tráfego, autorizado pouso na 17, 6250. Está fora o polo, Guardião 02. Decolado ao Zuno 1, controle 119, decimal 8. 119935, tá regresso 02. Guardião 02? Guardião 02, 500 pés, litoral, reporte fora da barra. Quem está em litoral, reporta na farola, barra, Guardião 02. Solo Salvador, bom dia, o Papa Romeo, Charlie Fox. Charlie Fox, prossiga. Seu 200 para Guanabí. Pronto para cópia, Charlie Fox. Afirmativo. Charlie Fox autorizado Salvador Guanambi, nível 200, decola da pista 17 com curva pela direita, saída Arbor, após Arbor, direto, conforme o plano. O controle 119.35, a torre 118.6, aciona 5140. A informação em curso é a Lima. O Charlie Fox. 7, Charlie Fox, a decola da 17, curva direita após, perfil da Arbor. Após Arbor, direto, a frequência do controle 119.3, a 2.18.6, acionando 5140. Estacionamento correto, Charlie Lima, reporte para acionamento, a informação em curso é Lima. Vai levantar para o acionamento, Charlie Lima. Falou, livrou 6250 da hoje, visual com o Márcio. Charlie 6250 prossegue via Lima para Pátio 1, posição 2, correção, portão 2, Pátio 1, Oxoné 6250. Pátio 1 para o portão 2, o 6250. Papai, Triple Romeo Golf, prossiga. A Triple Romeo Golf, prossiga. Papai Tango Lima, aqui Lake Flair, controle, prossiga. Informo que a pista 1028 de Salvador encontra-se fechada, só operamos como 1735, Lima, Kilo, X-Ray. Gente, o Lima, Kilo, X-Ray, estou estacionado 0156. Tá com a pé, o meu Golf. Porte Paripe, ingressando em Interlagos. Então, 030 na proa de Itapio, Lima, que o outro 3 será vetorado para a pista 17. Livre. Alô, Charlie, Charlie Fox. Autorizado, Guajão 02. Romeu Charlie Charlie Fox, autorizado táxi via Pátio Uno, após Lima, na Lima chama a torre 118, decimal 6, o QNH é 10015. Via taxiway Lima, na Lima chama o solo, a torre 118. último que chamou o solo. Meu Romeu Golf, tá pronto pra Kobe? O meu Romeu Golf é autorizado, Salvador, Serra November, Golf, Índia, nível 260, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, Elefant, intercepta Upper Zulu 17, após conforme o plano. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5155, o plano é Yankee. A informação em curso é a Lima, Romeu Golf. Está agora 5,6 milhas, Salvador, mantendo 105. Chame controle Ilhéus, 1201, bom voo. Meu voo, confirme o pátio. Pátio 5, Aerostar, Romeu Golf. Índia Tango Eco, prossiga. Confirma a posição do Índia Tango Alfa. Escuta. Escuta, prossiga. Charlie Fox, a pista no zero está fechada. Foi instruído taxiar via pátio, taxiway Lima, na Lima chama Torre. O senhor está na taxiway Alfa. Então a gente precisa que eu pode entrar, senhor Antônio. Não estou me encontrando aqui a saída aqui. O Charlie Fox faz o 180, segue pela Índia, segue pela Alfa Índia, pátio 1, após pátio 1, contorna o pátio 1. Contorno o terminal, após contornar o terminal, vai ingressar na Lima. Agora você que vai para a direita aqui. Charlie Lima, ingressa à direita, contorna toda a terminal. Após o contorno da terminal, vai passar à esquerda. Correção, vai passar à sua esquerda, tem uma aeronave da Trip. Vai ingressar na taxiway em frente, ao lado da aeronave da Trip, na posição remota 14. À direita agora aqui então, né? À direita, Charlie Fox. Bom dia, é o Bafarra B, Romeu Fox. Ei. Tá, Romeu Fox Lima, aguarde um minuto. Procede o Fox aqui em duas direções à esquerda, é isso? Não, o senhor vai em direção à direita, vai passar à sua esquerda, tem uma aeronave da Trip, a TR da Trip, o senhor vai seguir em frente, tem uma viatura da Infraero, amarela, tem uma táxi em frente a essa viatura. Victor Juliette, aguarde. Romeu Fox Lima, tá na escuta do solo? Tá na escuta, meu comandante. Radial distância da fazenda Itacira, por favor. É, radial 348, aproximadamente 70. Direita agora aqui, né, só 017. Charlie Charlie Fox, chama a torre 118 decimal 6. 8626. Torre Salvador, Papa Romeu, Charlie Charlie Fox. O Charlie Charlie Fox autorizado ingresso na pista 1735 e alinhamento, reporta alinhado e pronto, capoeira 17. Capoeira 17, Charlie Charlie Fox. Pro Norte, decolada 17 com Pro Norte, aciona 5405, controle 119.35, torre 118.6, a informação em curso é Lima, o Romeu Fox Lima. Se é sobre a pista, tá cabeceira no 7, ok? Ingresso na pista, é a porta lá. O Romeu Fox Lima, confirme o POB. 03 W. Confirme o pátio, Romeu Fox Lima. 03 a bordo, pátio 5, Romeu Fox Lima. Fechamento correto, chame TOR para acionamento. Senhor, eu não estou encontrando aqui, foi nos pago a saída Arbor. Eu não estou encontrando aqui na, nem na memória do nosso computador.